A rádio de 1 milhão de amigos. Companhia da Noite, Farroupilha. Faça a noite entre amigos. Gugu, Strike e você. Bota amizade nisso. É, estamos chegando, Farroupilha, e o nosso Companhia da Noite, para fazermos companhia até as 10 da noite, aqui no AM 680, começando mais um Companhia da Noite, Farroupilha.